03 da TAM, boa noite, aciona a identificação, desce ao 050 pro ditado. Marcha travou, 338. Livre pouso, 170 com 10. 6. 186, Mike Bravo no posto. Trip 5432, desça para 2000 pés, estado 1020. 2020, 5432 da Trip. Mike Bravo uniforme, final no 7, reporta. Reporta bastante travado. Bono 925, boa noite, acena a identificação dessa para o 060 no perfil bom. Trip 5338 aos 53, aos 23 corrigindo. Direito 29. São Paulo 219. Lumia 01 tá livre, 180 com 10. Quilo 4. Pátio 3, chamar no principal, 35338. Alvo I40, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pesolando 6, Mega Z3, e após o funcionamento do plano de voo. Dial Leda Bridge assumindo com a primeira curva à direita após a decolagem, 5177 ao código 1208 ao controle. Correto. 01 aos 25 no 208. 208, boa noite. Controle o gol 1609. 1601 no Megu, boa noite, acena identificação, correção. 1601 no subcontato radar sobre o 360, voa direto Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, Leda Bridge, gol 1601. Poli. 7, vento de 170, 089, tem livre decolagem. 5432. 5432, prossiga. Poderia voar da presente a pro Edu externo, senhorita? Já está visual com 10 para completar a aproximação visual? Afirmo. Afirmativo ou negativo? Se for positivo, está autorizada. Pro Edu externo, 1700 pés ajustado, 1020. Completa a aproximação visual 5432. Velocidade a critério para aproximação, cheque tente, pouso. Ok, chamada a TV. 971208-228, bom. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite. É o SAN 3897 decolado. 3897 da TAM, boa. Subcontato radar Sadal 340. Perfil da Euleda Bridge. Sobe aos 340, assim que possível voar a Leda. Gente, agora. Guardando. Tá travado, trip 5432. 5432, completa a aproximação e chama a torre 1186. 186, grato, 5432 da trip. 3897 da presente, autorizado Leda. Direto Leda, obrigado. 3603, após desvios, pro Diduna, descendo para 2020. Livre final IEDS, tem que ter reporte estabilizado. Gente, após desvios, pro Diduna, descendo para 2007, portará estabilizado. Plano 925, descendo para 4000 pés, ajustado 1020. 4020, bom, 925. 3 poli, 5171 e o controle 120, decimal 8. Entre 360, agora com saída de planta 10, Israel Linda após 20, com 171 no transponder, 1208 controle, com 1273. 7 confirmando a rota, preso 1 no meio, 3 poli, 5171. Correto, pronto, 273. Informação Zulu, ajuste no 020, minutinho para 4. 01 no, da presente, chame Recife no 251, no alternando no 3325. 1251. 13325, 133.25. 13325, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Estacionamento, aguardando para o A4 aqui. A432, aos 32, direito 29. Direita 219, grato 5432. Ao Salvador, muito bom, triple 5432 de braço, escuta. 432, cruzado, táxi de Alfa, chamando da Juliette. De Alfa, chamando da Juliette, 5432 na tripla. Solo, voo 94, nós temos a informação da utilização. Perdão, 567. Informação do Lu, ajuste 1020, mantinha pra 4. Qual seja a possível saída? Ah, bora, Léa, continua do Lu 17. Até agora, né? Batério no 444, pronto pra 4. Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, tripe 5432. Foi sério no 444, pronto para a cota. 6603, muito boa noite. Mantém aproximação e reporte no externo, baixado e travado. O vento no 80 graus com 89, ajustado 1020. Gente, reportará no externo, ajustado no 020, tanto 3605. Cuidado, aposto quanto para o táxi, rotário no 444. Voo 94002, tem livre acionamento, puxe bem com a atenção aqui para o tal, chama para o táxi. Voo 1567, quanto para a cota? Autorizado Salvador, Brasília, dentro do voo 17, nível de voo 360, saída Arbor, após Eleva, decola pistão 10 com primeira curva direita. Responde 5162 e o controle Salvador 120 decimal 8. Matheus 560, 360, Arbor com Eleva, decola 10, com direito. Transponde 5162, 208 ao produto. Estamos confirmando aerovia, o PZU 17, que é o PZU 17, 5162 no transponder. Matheus, 5162 no transponder, aerovia no PZU 17. Qual é a central do governo 567? Tá, no bom final de semana. Realmente, bom voo. Voo no 273, vai aguardar, número 2 no setor. Aguardando, 273. 444, por ataque externo, ataque feio hotel, para cruzamento da 3028, chame a torre, número 2 nesse momento, desejo 1020. Torre 118 desse momento, ok? Obrigada, bom final de semana. Realmente, bom pouso. 7, posteriano 444, vou coordenar com a torre. Quando na hotel, chame a torre, ok? 1862, até escolher em POB02, POB e autonomia. Baixou e travou. Turno 925, 180 graus, 08 nós, pouso autorizado. Livre pouso, turno 925. 79 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Galeão. 3606, na sua escuta. 3603, que está em taxi alfa, chamei para Juliette. Camarada, Juliette, está em 3603. O gol 940, dois confirme Galeão, confirme pelo bem, autonomia. É, 179, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Galeão. Teste outros ataques à direita, vem de alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste 1020, chegou no 940. 1020, direita, alfa, India, ponto de espera, 10, 10860, gol, 940. Após a passagem do fone da companhia sua causa, está autorizado. O pushback contra a sua equipe, só o chão para o ataque. Deixa após passagem da aeronave da companhia, está autorizado. O pushback acionamento, apontada para o ataque, 9273. Autorizado, Juliette, portão 62. Portão 62, tá? Direita 121, decimal 9. Direita 121, nossa. É um do fogo, próximo de fogo, descansado. Gente, o Skank Tango na Prodiduna, 3 mil pés ajustado a 1020. 3 mil pés no objetivo? 1020, no 020, Prodiduna, o Skank Tango. Prodiduna. Boa noite, Gono 925, livrado. Gono 925, boa noite, dois ataques de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Gono 925. minutinhos, 3 horas e 43, confere? 1-3-2-3-53, fiz um ataque sobre a parte Wind Alpha, do ponto de espera da pista 021 no 8-6-6-12, ajuste 1020, gol 1-5-6-7, aí está a guarda do bom da companhia aqui, no através do 04. Paulo Salvador, voo 1-2-7-3, pronto para o táxi com 737 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Dois ataques para a direita, via Índia Alfa, no ponto de espera da pista 02, 1862, ajuste 1020, gol 273. Cliente autorizado, nosso táxi Índia Alfa, ponto de espera da 10186, gol 273, 1020. Cliente, o Papá Romeu Vitor Charlie Índia, confirme o bate que encontra a pista de gol? Zero, confere, confia. 7-1-7-1-5-4. 2-3-6-0. Após 2,5 pés, vou direto Leda, após Leda, Bridge. Direto Leda, após 2,1-9-4-0. O gol vai ter que aguardar um instante aí, estão tocando o decolando da Dial também, só mais um instante. O Força Aérea está livre, 180 graus, 1-0 marcha. Autoridade Leste, portão 1-0. O meu Vitor Charlie Índia, pronto, para o copo. Cuidado, Salvador, São José. Porta direta, nível 1-2-5. Decorda 1-7, primeira curva direita, corredor axé, restrito 1 no meu pé, chamada a liberação do controle. Responde 5406, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Corrigindo, transponde 5406, ok? 5406 e a rota conforme apresentado no plano, ok? Direto Dendê, pós direto Arúbia, pós direto Eco Vitor Papa Alfa Delta, pós direto Guará, Golf Golfão, Guaraquinhetá, pós direto, ok? Correto, Papa Romeu Vitor Charlinda, confirme o drop alternativo e autonomia. Horas e 30, 02 a bordo, Campinas, para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre agora em 1-1-8, decimal 6-12, ajuste 1020, o Papa Romeu Vitor Charlinho. Somente. Salvador, você era no 444? No 444, sobre contato radar, sobre o 160. No 444, ciente, sobe para o 160. Fala Salvador, boa noite, até 3197. 3197, boa noite, informação Zulu, o altinho de 1020, pronto para cópia. Entendi a informação, pronto para cópia. 050 Mamari. 050 Mamari, 884. Saída da El Leda, após Leda Bridge, 770 via, após conforme a rota apresentada no plano. Decola pistão 1-0 com primeira curva direita. Transponder 5405 e controle Salvador 1-2-0-8. Autorizado Galeão, 380, Perzulu 1-0. Decola Tael, Leda Bridge, decolando a 10 curva direita. Transponder 5405, controle 1-2-0-8 para o Plan 317. Decola Tiano pronto, Plan 317. C3, decola mantendo a proa, 180 com 10. Gente, livre decolagem, pistão 0, voo 2273. 050, passando para 4. Campo 10 para 2000, 2020, livre final e ILS que seja passo estabilizado. Está presente, chame Recife, 1251 alternando no 3325. 251 3325, 940.